you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Welcome to Positividade. In a simple way, but we all have feelings, we all need loving, and who would be the fool to say that if you hold me in your arms, I won't feel better. A problem that we've got to face. So put your trust in me, lover. No one's ever gonna take your place. 'Cause we all have a problem, we all have fears, but there's always got to be a way. Yes, we all. Triste, simplesmente me abrace.

chão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. Cento e quatro ponto cinco. Ninety miles outside Chicago. Can't stop driving. I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. stars crash in the sea. If I could ask God just one question, why aren't you here with me? FM 104.5. Thank you. Positividade. Positividade é 104.5. Come on. Positividade. The number one hit music station.

Positividade 104.5. A você o que há de melhor, a minha companhia pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver. Com flores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao positividade na sua vida. Positividade. Positividade é 104.5. Que tal começar o dia com um sorriso no rosto? O segredo é acordar sintonizado na Positividade FM. Logo às 6 horas da manhã, você tem o Brasilidade. Uma hora só com sucessos nacionais, com o toque da Positividade FM. A partir daí, o nosso Casabé comanda sua manhã cheia de informações, com Atualizando, dicas e, é claro, muita música boa. Positividade FM. Rio de Janeiro, Brasil. Positividade FM. Que tal um presente inesquecível nesse Dia dos Namorados? Promoção: a música que marcou a nossa história. Envie para promo@positividade.fm a sua história de amor com o seu par, indicando a música da nossa programação que marcou esse relacionamento. As histórias mais lindas vão ao ar na próxima quarta, com a música escolhida. E a mais emocionante ainda ganha uma noite cheia de romantismo no Hotel Lerelé de Marambaia. Demais. dois, né não? Corre agora pro e-mail promo@positividade.fm e capricha na mensagem. Promoção, a música que marcou a nossa história. Surpreenda nesse Dia dos Namorados com muita positividade. Positividade FM. Seja top com a categoria Premium da Táxi 01. Utilize táxi sem perrengue, ar-condicionado sempre ligado, segurança com pneus e estofados novos, sem tarifa dinâmica, profissionais treinados, uniformizados e o menor preço da categoria top de táxis. Categoria Premium da Táxi 01, pelo aplicativo e call center 24 horas. Ligue agora 3420-4442 e peça seu táxi premium na Táxi 01. Anotou? Ligue agora 3420-4442. Táxi 01. Com amor, transportamos vidas. You all ready? 104.5. Positividade. Guess this time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. Well, as my broken heart lies bleeding, you say true love, it's suicide. You say I'm gonna make it. Positividade FM 104.5.